rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Serviço, usa uma ferramenta, na hora do rebolado usa outra, compreendeu? Olha aqui, ó. Ó. É isso aí. Amaciou a bola, ó. A bola é capaz de parar aqui. Agora, que ele ande assim na rua, eu acho bacana, acho legal. Entendeu? Agora no meu time não joga, não. Tem o início aí, Nandão? O início? É, o início da parada, quando ele fala negócio do piolento. Não, esse... não. Porque, ah, não. Porque não. Ali, porra, tem uma ziquezira, malandro. Ah, tem uma ziquezira, é? Boa noite, bem-vindo a mais um... Opa! Mas se o João Saldanha estivesse com a gente hoje, ele provavelmente seria enjaulado. Porque ele se refere aos afrodescendentes como crioulos. Ele é sempre se referiu ao Pelé como crioulo. Pô, crioulo, não tá jogando nada. Pô, perdeu o pênalti. Pô, crioulo, não sei o quê. Iam meter uma algema nele? Hoje é lei, crime, talvez inafiançável. Né? Mas iam meter uma algema nele? Não, ele podia ser acusado, né, meu brother? Isso me lembra aquela cena absolutamente bizonha que aconteceu num São Caetano e um time argentino, se lembra? Ah, lógico. Libertadores, lógico. Que o cara saiu enjaulado e algemado do estádio. É verdade. Porque se referiu ao jogador afrodescendente do São Caetano como, sei lá o quê, negão. Não lembro a expressão que ele usou em... Não sei se foi... o Portunhol, o jogador argentino. Crioulo, né? E o codinome do jogador afrodescendente do São Caetano era Grafite. Era Grafite. Que será um grafite, meu amigo? Hein? É, exatamente, foi o grafite, eu acho que ele tava no São Paulo. Não, São Caetano. São Caetano é um time argentino desse aí. A nossa torcida vai tirar grafite. A dúvida já. Aliás, como é que a nossa torcida participa do João Boteco de hoje? Através do nosso site, oefm.com.br. É só chegar lá no Fale Conosco, depois de Rio de Janeiro, e enviar sua mensagem. Tem muita gente por aqui no Tico Tico comentando Tim Buckley comentando de Brian Eno, loucura total. Pressão, hein? Grafite. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã em oifm.com.br. E por oifm.com.br, estamos ao vivo para toda a galáxia. Segura, Calmon. E para o seu radinho, oifm Belo Horizonte, BH 93.9, Campinas 94.1, modulando 100% de sinal via fibra ótica, maluco. Esse é Bob Womack aí ao fundo. OIFM Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória 105.7. Mais uma vez o endereço, Nandão, para participação da nossa audiência, por favor. OIFM.com.br, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro. Por que que começou tão afro assim o programa de hoje, hein, cara? Então o quê? Afro. Homenagem ao grafite. Até meia-noite vamos falar de aniversários importantíssimos. Temos promoções, não? Temos? Talvez. Foi uma pergunta. Talvez tenhamos. Eu vou passar uma informação aqui. Passa um rádio, passa um rádio. Exatamente. Sentiu o toque que a Carmen Miranda deu? As sambistas? Demais. Hein? Tenho saudade daquela época, sabia? Da Carmen? É, da Carminha. Vamos comentar mais adiante sobre a moça lá da Suíça, que né, é chegada numa gilete, nossa, um negócio. Tá sabendo de alguma informação? O Vasco perdeu os pontos no tapetão, perdeu, graças a Deus, pontos, né? É, você estava irregular, são, não tinha que, jeito. O que está na pauta? Tem a situação da Suíça hoje ou não? É, está uma incógnita danada, né? Ninguém sabe o que está acontecendo. Um fala uma coisa, agora, o outro fala agora outra. Agora é estranhaço mesmo, né? Os cortes totalmente retinhos, perfeitos, né? Ninguém que se debate... Era uma designer, pô. Todo mundo é designer hoje. Tudo indica que ela estava meio doida, né? É mesmo? Chamberlain total? Acho que sim. Meio doida. Ronca, ronca. Sego mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechitatu. Na baba mdike Francis. Cheio de toques carnavalescos, o Ronquinha hoje, um boteco galgando parâmetros, meu amigo. Eu não sei. Capotinha riada. Chego. Aquele colarzinho havaiano. Aquele chapéu. É, aquele chapéuzinho de plástico, o negozinho bota e se acha o Carlinho de Jesus, irmã. É Carlinho Jesus, aquele cara que é samba? Bailarino? É alegria pela frente, mas por detrás. Lembrando que a relação completa das músicas amanhã em oifm.com.br. Eu não sei brincar. O que diz a nossa torcida? Nando? Porra. É, tá só no começo, meu brother. Porra, fala sério, cara. Eu não vou te enganar, não. Aliás, por falar em te enganar, não. É jogador francês, né? O Te Enganar. Te Enganar. Jogava pra Dedéu, cara, hein? Lembra dele? Não. Afrodescendente também. Te Enganar? É, Te Enganar. É. Recebemos aqui uma mensagem do nosso colega de trabalho, Leonardo Soares, manja? Sei. Só um complemento. O Somália, jogador do Fluminense, que também jogou no América Mineiro, era conhecido como Miolo de Lápis aqui nas Alterosas. Miolo de lápis? É um co-irmão do grafite. É um eufemismo, é um eufemismo. Co-irmão do grafite. O que diz a nossa torcida? André Costa, lá de Fortaleza. Opa! Queridos, aproveitando a matéria do Tico Tico, Tim Buckley, por favor, toquem Tim Buckley. Beijos. Você vai tocar Tim Buckley? Não. Buckley? Acho que não. Mal educado, né? Total, é. Beleza. O que mais? É alegria. Salvador? Na área? Já? Ainda não. O Túlio tá aqui mandando. Ih, o Túlio vai ficar feliz pra caramba. Mais feliz que pinto no lixo hoje por causa do aniversário que nós temos adiante. Diga. Eu tô bastante curioso para saber como esse caso do Vasco vai se desenrolar. Ah, ô. Eu não vou pular. Antes dos seres aqui ao fundo, nós ouvimos um disco que foi enviado no pacotão da Monstro, o Black Lips, com uma versão, esse início aqui da música do Seres é espetacular, né? Olha só. O CD do Black Lips, que é a versão brasileira, tem um remix do Diplo, foi a música que nós ouvimos. E no pacotão que a Monstro enviou para o Ronca Ronca, vem um disco muito interessante, é um tributo ao Mudhoney, intitulado, só com bandas brasileiras, tributo brasileiro ao Mudhoney, intitulado March to Sickness, a Brazilian Tribute to Mudhoney. Aí tem um monte de gente bacana que volta e meia passa aqui pelo Jumboteco, Macaco Bong, Autoramas, Valverdes, Super Guides, Vamos, enfim, um monte de gente legal, 17 canções do Mudhoney interpretadas pela turma brasileira. E nós vamos ouvir a dupla espetacular amiga do Ronca Ronca, está devendo uma visita aqui, Luciana de Pop Sonics. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Qual é a graça, Nandão? Agora, olha só, esse aqui é o Fleet Foxes ao fundo. Tido e havido como um dos principais discos de 2008. Nós falamos recentemente de como a música hoje vai a uma direção mais trabalhada, de arranjo, não sei o quê, bababá, bebê. Voz. Isso aqui é Clube da Esquina, meu amigo. Isso é Milton Nascimento escarrado. E nós demos o exemplo, né, da música brasileira. Nesse sentido, talvez a última fase, em termos de popularidade, tenha sido o Clube da Esquina, Milton Nascimento e seus periféricos. Mas, hein, nossa audiência em Minas Gerais, o que diz disso, meu amigo? E esse é o disquinho do Fleet Foxes, que é... Tá no tico-tico. Escarrado em cima do David Crosby. If I Could Only Remember My Name. O cara disse. O guitarrista e vocalista. Clube da Esquina Total, Loborges. Manja essa turma? Uhum. Quando chego a fim de falar, ela dorme em frente à TV e se esquece das pragas que ela me jurou. E depois de se benzer, me diz até amanhã e nem percebe mais a solidão. Mas prepara um belo jantar, tira a blusa, me faz um sinal. O vestido azul do noivado está enterrado no baú, e o vento da paixão já vem soprar de novo o coração. O Big Boy assim é sacanagem, né? Da juventude. Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra e o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Whiz Baby Charlie! Espetáculo, hein? Pô, mais uma vez, Nandão. Pelo amor de Deus, cara. Dá pra dar um gásinho, um volume, uma tochada? Onde estará o meu amigo Charlie? Onde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra e o seu cachorro voltou para o colégio interno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Whiz Baby Charlie! Esse é o Big Boy. Se não fosse a passagem dele pela Terra, nós não estaríamos aqui. Como o Fleet Foxes também não estaria também se não tivesse caído de boca no David Crosby. E aqui ao fundo não é o Fleet Foxes, é o Loborges. Você vai cutucar a nossa audiência. E com... o Samuel Rosa nessa história? Samuel Rosa, se estiver ouvindo o programa, essa hora tá chorando, né? É, chorando de fraldas na Savassi, né? Vamos combinar, né? Você vai cutucar a turma do João Boteco, negócio de futebol. Veio já a ficha do jogo. Exatamente. Do grafite contra o argentino. Saiu enjaulado, algemado. até hoje responde a processo por racismo, não sei o que, babá. E nome do bonitão, Miolo de Lápis. Tá empolgado aí, Nando? Pô, essa capa é demais, né? Meio Split onde está o óleo, assim, é, total. Da Renascença. Oh, yes. Muito legal, né? Mas enfim, continuando no mundo da bola, Nandão, olha só. Mundo da bola. Um belo jantar. O belo aniversário de hoje. Vai, vai, vai, vai. Não. Componente da tropa de choque do Ronca Ronca, programa e festa, a Viviane, tá soprando velinha hoje, manda um beijo pra ela. Viviane? É. Hoje a gente vai passar lá? Amanhã. Amanhã, né? Amanhã, manda aí. Vivi, beijo grande, tô contigo e não abro. Como é que é? Tô contigo e não abro. Certamente ela está ouvindo o programa, e para que essa edição do Ronca Ronca de hoje, exatamente o dia do aniversário dela, seja inesquecível, que ela se lembre daqui a 50 anos, nós temos que dedicar uma música para ela. A Nação Ronqueira vai dedicar uma música para Viviane, que se auto-intitula Mulambinha Rumo ao Tri. Ela é filha de fundador da torcida jovem do Flamengo, maluco. E anda com uma camiseta que ela mandou fazer nas cores do clube dela, coincidentemente do seu também. Uhum. Mulambinha Rumo ao Tri. Então é muito rápido, tá? Tá bom, né? Ex Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Tá bom? Você acha que ela vai se lembrar daqui a 50 solta anos? Solta o grito na ação. Vivi, um beijo pra você. A gente se encontra amanhã, tá? Smoke machine. How you like my news? hein? Deixa eu botar aqui um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Nandão, mais uma vez, por favor, o endereço da UFM para a participação da nossa audiência. Pré-carnaval, né? Todo mundo empolgadinho, pra dedéu. UFM.com.br, que é o nosso sítio virtual. Então, só acessar o Fale Conosco depois Rio de Janeiro, mandar sua mensagem, como fez o Reinaldo dos Anjos lá de Itabira, Minas Gerais, Túlio, Fabrício Xavier. Túlio se empolgou, né? É, tá empolgadinho pra dedéu, né? Vinícius Bonfim, que ele pediu? O que ele pediu? A versão do Jorge Ben, lado B do compacto Jazz Potatoes. Vem cá, nós vamos dar uma lambida no caso da sua compatriota lá na Suíça. Quer falar? Eu não tô sabendo a parada qual é. Tô totalmente desinformado. Agora, o curioso é que... Ela não é designer? Designer? Advogada. Ah, é? Você não tá sabendo mesmo, né? Qual é o lance? Ela é advogada e parece que ela tem perturbações mentais. Agora... Você tá rindo, cara? Você tá rindo? Tem perturbações... Você tá rindo? Não, diga. Não, agora, o curioso é que o parece que o partido... Antes da gente falar essa coisa triste, manda um beijo pra nossa ouvinte toda terça-feira, grande Tânia. Porra, Tânia Mara? Tânia Conde. Tânia Conde. Parente do ex? Uma figura, um ser humano... Totalmente. Cruzei com ela ontem, ela e o Alan, saboreando as belezas do Rio de Janeiro. Sei. Manda um beijo pra Tânia. Taninha Mara, um beijo. Tânia Conde, se cuida. Que grosseria. Beijo grande. Jumboteco galgando parâmetros sinistros, meu amigo. Tem o Martinho aí, cara? Cruzei com o Martinho essa semana. Ah, você tá brincando? Fiquei tímido, porra. Amarelou? Amarelei total, cara. Total. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Martinho da Vila, tô ligado. Lembrando que o Ronca Ronca Festa volta dia 13 de março, sexta-feira. Edição pra lá de especial, comemorando o terceiro aniversário do programa aqui na UFM. Dia 13 de março, sexta-feira, Ronca Ronca Festa volta ao Estrela da Lapa. Bom, mas e aí? Não, o curioso é que o Partido do Povo Suíço, que é o partido segundo o qual são aquelas siglas, SVP, tem aproximadamente 29% da adesão da população e há vários outdoors lá na Suíça, com duas ovelhinhas brancas dando um coice numa ovelha negra pra fora do... Você viu esse lance? Coicezinho sutil, coice sutil, tipo, rala daqui, imigrante, e etc e tal. Mas e aí? Aí é que não dá pra falar nada. Pode ser que seja... Não tem a sonografia da gravidez, os cortes são todos certinhos, não tem nenhuma marca de agressão, tá tudo muito mal contado, né? Então. Deixa fluir. Smoke machine. How you like my new... Situação, hein, meu amigo? Nandão. O negócio é passar férias no castelo do Edmar, meu brother. É isso que interessa. É verdade. Léo já tá. Sabe o Léo? Qual dele? Lá de Minas Gerais? Ah, sim, sim. Parece que já fez umas reservas lá pra gente, tá tudo certo. Nandão, agora em 2009 a gente dá de cara com dois discos fundamentais na música planetária que completam aniversário fechadinho, datas redondinhas. Um lançado em 89 e o outro em 79. Vamos começar com o mais jovem, com 20 anos de lançamento. Tá preparado? Vai. Sinto segurança, tá forte? Vamos ver. Vê se você gosta disso. Hein? Cause Ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Thank you. Oi FM. Pressão total no turbo, meu amigo. Então ouvimos Beast Boys, Post Boutique, lançado em 89, e aí ao fundo, Talking Heads, com Fear of Music, lançado em 79. Olha a guitarra nojenta, grosseria total de Robert Fripp nessa música, meu. Disco produzido por Brian Eno. Nandão, a gente vai à Bolívia e vai voltar com uma promoção. É isso aí. Que tá no site, né? Do Tico. É? Ah, não? Não, não. Essa acabou às 8. A do Tico. Ah, era acabou. Só 18? É. Nós vamos fazer uma promoção com 6 ingressos individuais para a festa. Primeira promoção no programa. Hoje nós fizemos uma rápida pra caramba. Até às 8 horas no Tico Tico, no site do Ronca Ronca, dentro da UFM. E a gente vai à Bolívia rapidinho, volta e coloca na roda 6 ingressos individuais para a festa dia 13 de março, sexta-feira, comemorando 3 anos do Jumboteco, voando totalmente desorientado, né, meu amigo? Ok. Falei em Brian, o Brian lembra seus amigos do YouTube. Você viu a última deles, né? Da turma. A última deles? É. Disco novo? Disco novo, bababá, bebê. Mas o quê? E o que eles vão fazer? 5 noites seguidas aonde? Aonde? O David Letterman. Que isso? É, meu amigo. Cinco a partir noites? De março, o YouTube vai se apresentar 5 noites seguidas ao vivo no programa do nosso amigo Letterman. E recentemente nós falamos disso, né? De como o seu amigo David Letterman consegue ser entendido e aceito pela turma da música cascuda mesmo. Yeah. Independente ou não independente. Todo seja, mundo vai lá. Todo mundo vai lá. E o U2, provavelmente a banda em atividade mais popular e importante dentro desse sentido no planeta, pega 5 programas do maluco para se apresentar cada dia com uma música diferente do novo disco. Sentiu a vibe? Ontem, por exemplo, no programa o programa chega aqui ao Brasil com uma semana mais ou menos de atraso. Uma semana, exatamente uma semana. É? É, uma semana. De vez em quando ele fala os dias, assim, o dia que o avião pousou lá no Rio, Hudson, a posse lá do nosso amigo, Obaminha. Ontem ele falou também, ontem se apresentou a turma de Detroit, o Von Bondes, banda da turma lá do Jack White. Aliás, o Jack White já meteu porrada naquele cara. Que deu, isso? É. Jack White? É, deu-lhe um cachação. Estúpido, né? deu-lhe um cachação. Deu-lhe uma bifa, mano. Caraca. Ih, parou polícia. Sei. Uma ingresia. Loucura. Dos marrecos. 5 noites no Deivinho, cara. 5 noites, demais. Cara. Tá com calor, Nandão? Não, vamos nessa. Ah, né? Tá. Airplane que tá em BH? Não, ele tá de férias. Ih, é mesmo, né? Férias? Veio pra onde? Eu esqueci. Veio pro Rio? Parece que ele foi pra Salvador. Eu esqueci o nome da rapaziada. Daqui a pouco a gente pergunta dos caras que estão lá no comando. Ah, são vários? No comando, são 2. Então vamos à Bolívia, vamos galgar parâmetros. Daqui a pouco a gente volta. Oi, FM. Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca. Que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. Quer pedir uma música para tocar no Ronca Ronca? Então pegue agora o seu Oi, envie uma mensagem de texto com Fale Ronca, mais o seu pedido para o número 939 e ajude a fazer a desorientação tomar conta da Oi FM. Rapaz, que situação esse disco, hein? Talking Heads, Fear of Music, produção de Brian Eno junto à banda, um disco de 1979, completando 30 anos. Porra, manda um chamego aí pros caras lá. Diga lá. Cristiano e João. Pô, Cristiano, João, um abraço, bom carnaval, atividade aí com a Manguaça. Porque lá, fazendo lá, as tem, férias do... lá em BH também tem um negócio forte de carnaval. Bebida? Né? Não, carnaval. Carnaval. É, não, bebida é óbvio, né? Andão, vamos colocar então 6 ingressos individuais para a festa dia 13 de março. A curadoria já vazou, está no carnaval. Não temos curadoria, muito menos a co-curadoria. Então, estamos completamente soltinhos, que nem farofa, para fazer a pergunta da promoção. E qual é a pergunta? Não tem pergunta. Basta participar. Tem uma mensagem aí? Tem, uma mensagem subliminar. Então são 6 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, dia 13 de março, que volta ao Estrela da Lapa. Então a curadoria não está aqui, nem a co-curadoria, então não tem perguntinha. Então basta participar dizendo, eu quero ir ao Ronca Ronca, comemoração de 3 anos do Jumboteco na UFM. Manda participação para onde, Nandão? UFM.com.br, chega lá no Fale Conosco, em Rio de Janeiro, e mande a sua participação para faturar quantos? 6 ingressos individuais. 6 para dia 13, é a volta, né? Yeah. Nandão, você conhece o cidadão... Instigado. Esse eu sei que você conhece bem. O cidadão chamado Edson Maluco. Hein? Não. Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma, Inhaúma Connection? Eu não sei porquê, porque... Bota de novo essa risadinha dele, Cindy, pelo amor de Deus. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma, Inhaúma Connection? Eu não sei porquê, porque... Olha o som dessa bateria, Edson Machado, que se autoproclamava Edson Maluco. Muito prazer, Edson Maluco. Olha, rapaziada, Nandão, que participa desse disco, Edson Machado, é Samba Novo, Tenório Júnior, Tião Neto, espetacular baixista, tocou durante muitos anos com Sérgio Mendes, Paulo Moura, um ícone absoluto, Moacir Santos, e J.T. Meirelles, tio de Bernardo Benegão. É mole? Essa é uma edição... Esse disco foi lançado em CD também aqui no Brasil. Temos então 6 ingressos. Tá curtindo, né, Nandão? Pô, eu adoro quando você gosta das coisas que a gente mostra aqui. Cara. Eu tô puxando o saco. Olha a bateria, olha a bateria. Eu tô puxando o saco. Sabe quantos microfones devem ter sido usados pra bateria? Captar esse áudio aí? Provavelmente um. Que não... isso, não mais do que 2. Vamos nessa, né? É, vamos em frente. Você conheceu o J.T. Meirelles, não? Oh, yes. Pessoas, é, né? Oh, yes, yeah, yeah. Sangue bom da fé, né? Figuraça. Então temos 6 ingressos individuais para a festa dia 13 de março, sexta-feira, no Estrela da Lapa. Ronca Ronca voltando. E é os braços da nossa torcida. Então participe, dizendo, eu quero participar da festa de 3 anos do Ronquinha na UFM. Como é que é a Trozoba, Nandão? É só chegar no nosso site, ufm.com.br, selecione e fale conosco. Rio de Janeiro, como fez o Tonho LSD, desculpa, LSC, ele está participando com uma indagação aqui, blá blá blá, está fingindo a festa, a gente se vê lá no dia 13. Então, vamos esquentar então? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. Up the daytime, moonlights up the night. I light up when you call my name. No, I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." Won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give me fever. Oh, when you kiss them, fever, if you live and learn. Ronca, ronca. Ronca. Nandão, tirando a turma Japoronga, por aqui no Cone Sul, pelo andar da carrocinha, só o Ronca Ronca tem esse disco. Já mostramos umas duas semanas atrás. Trata-se da trilha sonora que o Cassim vem... Vem mais só mais um pouquinho, Nando, por favor. Que o Cassim vem... Obrigado. Que o Cassim vem trabalhando há muito tempo, uma trilha sonora gigante de desenho animado, lá pra fora, onde ele juntou um monte de gente bacana daqui, para realizar essa trilha. Essa música aí ao fundo tem como título Operação Gafanhoto. E a promoção no ar, 6 ingressos individuais. Tá curtindo? Muito legal. Para a festa dia 13 de março, sexta-feira, no Estrela da Lapa. Basta dizer, eu quero participar da festa de 3 anos do Ronquinha na OFM. Qual é o endereço, Nandão? OFM.com.br, nosso site, acesse lá, clique em Fale Conosco, Rio de Janeiro, e mande, é importante mandar o e-mail correto, com o nome correto, para a gente entrar em contato. E o contato vai ser rápido também, porque vem carnaval, não sei o quê, neguinho fica na manguaça, perde a noção, né? Aliás, vou dizer um negócio pra você, Nandão. Só pra você, inclusive. O que tem de promoção que a gente faz, que não aparece o vencedor, o e-mail tá errado. A gente manda um e-mail. Recentemente, uma coisa importante pra caramba, não me lembro o que foi. Uma moça faturou, acho que em São Paulo, uma promoção em São Paulo. Talvez o Little Joy lá, não lembro. Uhum. Aí, ó, você ganhou um ingresso, o Little Joy, ingresso duplo, não sei o que, babá, bebê. Não apareceu, não sei o que, babá. 3 semanas depois, poxa, eu só vi meu e-mail ontem, não sei o que, babá. Falei, beleza. Que beleza, né, cara? Ela deu e-mail C dela. Mais uma vez o endereço da UFM, não dá, por favor. Entra lá no nosso site, ufm.com.br, selecione Fale Conosco e Rio de Janeiro. A gente é fã do Kamal, né? Oh, yeah. É um dos suportes que nós temos nesses 3 anos do Ronca Ronca aqui na UFM, né? Pode crer. Um dos mais próximos a gente. Mas por falar em Little Joy, no Tico Tico essa semana eu coloquei um filminho que zuniu na minha lembrança sobre o lançamento do primeiro disco dos Strokes no Brasil em 2001. O lançamento oficial, inclusive, foi numa festa Ronca Ronca, no Cine Ideal, na Rua da Carioca, no Rio de Janeiro. E eu comentei do compacto, primeiro compacto dos Strokes, que o Marcelo Caipirinha mandou em meados de 2001, falando de uma banda nova-iorquina que estava aparecendo na Inglaterra, num compacto lançado pela Rough Trade, coincidentemente a mesma gravadora que lançou o Little Joy lá. E eu me lembro que eu mostrei o disco e o sucesso que eles tiveram na Inglaterra foi exatamente o mesmo aqui, todo mundo ficou muito empolgado com a banda. E eu recentemente aqui com o Fabrício, eu mostrei o compacto pra ele, ele ficou doido, ele não via esse disco, o compacto 7 polegadas do Rough Trade, há muito tempo. Ele falou, nossa, essas versões são completamente diferentes. Eu falei disso no Tico Tico e muita gente pediu pra nós tocarmos mais uma vez, há um tempão que esse disco não passa por aqui, essa versão da Rough Trade, do compacto, a primeira gravação dos Strokes. Quer ouvir? Vai. We'll be right back. I'll reach him in. It seems this game is simply never ending. In the sun, sun, having fun, it's in my blood. I just can't help it. Who wants you to see? No, let me go. Oh, let me. Oh, go, go, go, go, go, go, go, go. Leaving just in time. Staying for a while. Rolling in the ocean. Trying to catch your eye. Work hard and say it's easy. Do it just to please me. Tomorrow it is different. So I'll pretend. Lembra? Vamos fazer o seguinte, Nandão, aqui na estupidez, na grosseria, vamos tocar as duas versões. Essa uma, okay. A primeira da Rough Trade, totalmente crua, porque você não notou muita diferença, né, dessa versão para a versão oficial que saiu no disco da RCA. Aham. Uhum. Esse é o compacto. Esse é o CD, tá? Elas vão juntinho, né? Mas o som é completamente diferente. A voz, então. O andamento é outro. É, né? Totalmente Velvet Underground isso aqui, né? Mais do que a gravação oficial. I'll pretend I'm leaving. And never I feel so down. I can't no, no try. I've been walking for miles. And people, they don't understand. Your girlfriends, they can't understand. Your grandsons, they won't understand. I'm top of this, ain't ever gonna understand. Last night, she said, oh, baby, don't feel so down. Oh, it turned me off when I feel left out. Cause I left that night, yeah. E essa é a versão do disco lançado pela BMG. E antes nós ouvimos o compacto da Rough Trade. Agora é um disco de tirar pica-pau do oco. E a história que zuniu na minha lembrança é perfeitamente identificada de como o Strokes foi mal recebido no Brasil, no sentido de ser um produto do marketing, de ser essa mistureba de Velvet Underground com Stones, não sei o que, babá. E o tempo passou e foi criado o som dos Strokes, que formatou, alavancou e brifou milhares de bandas no planeta. E estão em estúdio agora gravando mais um disco. Mandar mais uma vez o endereço da UFM. Você pode participar da promoção 6 ingressos individuais para a festa dia 13 de março, sexta-feira, comemorando 3 anos do Ronca Ronca aqui na UFM. oefm.com.br é o nosso site, acesse lá, clique em Fale Conosco, depois Rio de Janeiro, e mande sua participação, sua pergunta, sua reclamação, sobretudo sua reclamação, né? É, mas pra promoção é, eu quero... Exatamente. Estar com vocês, Nandão, exatamente... Quero estar com vocês. Quero estar com vocês na festinha de comemoração de 3 anos do Ronca Ronca no Estrela da Lapa, porque vai ter bolo, vai ter camiseta, vai ter um monte de brinde, mimos, apito, beijo na boca, o que diabo isso? 4, né? E eu falei do Strokes e coloquei uma promoção hoje no Tico Tico com ingressos para a festa. E reproduzi um e-mail muito bacana que nós recebemos de um ouvinte que pela primeira vez participou de alguma promoção do Ronquinha. Nandão, por favor. Caro Maurício, é com grande prazer que depois de quase 10 anos sendo ouvinte do nosso querido Ronca, mando meu primeiro e-mail para alguma promoção. Os motivos pela falta de participação são inúmeros, mas jamais pela passividade. Sou morador de Bangu, mais precisamente, comunidade de Vila Kennedy. Se ligou no nome? Pertinho de Bangu 1, longe pra caramba. Mas sempre conectado no mundo e, claro, no Brasil, graças ao Ronca. O primeiro programa que escutei foi nos meados de 99 pela Rádio Imprensa. Daí pra frente, a minha amizade com o Ronca foi só progredindo. Só de pensar que eu tinha 18 anos quando comecei a escutar o programa e hoje já quase completando meus 29. Bem, apesar da emoção, não quero me prolongar muito. Eu tô no Manhattan House e o tempo é curto. Só quero agradecer pela contribuição tão bonita que você e suas músicas, comentários fizeram em minha vida e personalidade. Mesmo sem nunca lhe conhecer pessoalmente, sinto-me um grande amigo. E são essas pequenas coisas, mas no fundo gigantes, essa troca bonita que fazem das nossas vidas melhores e positivas, apesar dos problemas básicos do dia a dia. Um forte abraço, saúde, sorrisos e músicas. PS, sobre a promoção dos discos citados, gostaria muito de ouvir Nick Lowe. Como fã do Costello, não poderia ignorar o Nick, mas o hino também não pode faltar. Até breve, Fernando César Nascimento. A promoção demais que ele se refere são 10 discos que eu coloquei hoje no site como prováveis pepitas. Eu perguntei, a promoção acabou às 8 horas, quantos desses discos eu tocaria hoje, não tem a menor noção quantos a gente já mostrou ou vai mostrar. Quando o programa acabar, a gente vai ter o raio-x dessa trozoba. Enfim, ele pede o Nick Lowe, que está lá, o disco do Nick Lowe, e pede Brian Eno, que também está lá. Então, são dois pedidos. Quer dizer, ele não pede, ele uma acha... Ordem, ele... Não, ele acha que nós tocaríamos, mas passou a ser uma ordem do nosso queridíssimo ouvinte. E a gente começa pelo Nick Lowe. Fucking me over. I'm gonna fuck you up, you keep fucking me over. I can't ignore the significance of these changes. But you can't treat it lightly, and you have to face the consequences. All my worst fears are grounded. You have to make the choice between the pop on the rubber torture. Oh, FM. Oh, que prazer! Carlo Bronco Dinossauro, às suas ordens. Eita ferro. De novo, Nandão, por favor. Oh, que prazer! Carlo Bronco Dinossauro, às suas ordens. Esse é o primeiro disco do Brian Eno. Não tinha a menor noção do que ele iria se transformar nas próximas décadas. Certamente uma das cinco figuras mais importantes na música dessa bagulhada aqui onde a gente habita. O disco tem como título Here Come the Warm Jets, com a participação de figuras monumentais como Robert Wyatt, alguns amiguinhos do Roxy Music. Robert Fripp, Phil Manzanera, Busta Cherry Jones, baixista afrodescendente, que já subiu, que tocou com Talking Heads, mais uma coincidência do programa de hoje, John Wetton, que foi do King Crimson, Andy McKay, saxofonista do Roxy Music. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca, Nandão? 19. Opa! 6 ingressos individuais na promoção para a festa Ronca Ronca, dia 13 de março, no Estrela da Lapa, comemorando 3 anos do programa na Oi FM. Basta dizer, eu quero ir à festa no dia 13. Como é que faz, Nandão? Só chegar no nosso site, oifm.com.br. Quando chegar lá, você vai no Fale Conosco na barra de cima, mande sua mensagem, não esqueça de selecionar Rio de Janeiro e colocar seu e-mail corretamente. Vamos agora com a previsão do tempo em Salvador, com Vanessa Lee. É mesmo, hein? Parece chegou, que chove, hein? Bastante. Ih, carnaval, hein? Carnaval molhado, hein? Situação, hein, meu amigo? Como é que é o nome do nosso ouvinte que pediu o Nick Lowe e o Brian Eno? Nick Lowe e o Brian Eno foi o Fernando César Nascimento. Então o Fernando mora em Bangu, né? Bangu, Vila Kennedy. Então aqui é o fundo, o Mano de Bangu, popularmente conhecido como Manu de Bangu. Hein? Com o Mano de Bangu aqui ao fundo, Nandão, vamos agradecer ao Ricardão. Você que é o nosso gestor para assuntos do Ricardão. Isso. O Ricardão é nosso correspondente em Nova York. Essa semana chegou um objeto meio estranho no correio para mim. Tipo um OVNI. É, não, uma outra forma. Mas aí, tá. Quando eu abri, eu me deparei com uma edição do Washington Post. Sei. No dia da posse do nosso ouvinte amigo, que está devendo uma visita. Não. O Barack. Manja? Hussein. O Obama. Jornal exatamente da posse dele, que o Ricardão de Nova York mandou pra gente. Ele custa 2 doletas, já tá valendo um dinheiro bem maior, porque virou uma peça para colecionadores. Quando eu vi o jornal, eu falei assim, porra, Ricardo, uma lenda, meio desajustado assim mentalmente, vamos dizer. Fotógrafo espetacular, volta e meia eu coloco no site as imagens que ele capta em todos os cantos. Ele teve um ano depois do tsunami lá naquelas praias paradisíacas onde você vai passar o carnaval. Uhum. É, deserto, boné do Ronca Ronca em lombo de camelo, enfim, é um ouvinte nosso, muito tempo, amigo, querido, que estava no Rio. Eu mandei um e-mail para ele, falei, pô, Ricardão, recebi aqui o Washington Post, espetacular, mas tem alguma coisa dentro que eu não tô vendo? Sei lá, alguma coisa... Um contrabandozinho? Um presente que eu, né, claro, que eu não identifiquei ali. Ele falou, não, tô no Rio, mas o presente é esse mesmo. Virou uma peça de colecionador, a edição do Washington Post. Ele disse que foi o último que ele comprou. A partir dali, o jornal custa 2 doletas, já tava valendo 30. Já pegou no Washington Post? Já, já. Já viu o tamanho da criança? Já, abre aí. Né? É engraçado, né? É um formato diferente, hein? Comprido, né? É. Meio longo, né? É. Deu uma folhada, viu as fotos. É de leve, eu não sou muito fã do Washington Post, eu leio mais o The Guardian, entendeu? É. Folha Espírita de São João de Meriti também, que né? Isso, cara. É, um jornal revolucionário, pô. É. Já viu a coluna de música que tem nele? Não. Aqui? Na Folha Espírita de São João? Não. Só fala de dub. Que isso, cara. Ah. Esse é um 12 polegadas do Mano de Bango com som de estremecer a estrutura, né? Manda um abraço pro nosso amigo, colega Leonardo Soares, que tá ouvindo o programa, pedindo música. Leozinho? É. Porra, pensa primeiro, né? É. Trench coat, me too, going to 20 anos da Boutique do Paulo, meu amigo. A gente tem que começar a pedir umas músicas pro Leonardo. O que você acha? Você acha que ele vai atender os nossos pedidos? Pô, ele podia mandar uns disquetes pra gente, hein? Nandão, tem chegado desse negócio de Zorionar, horóscopo. Age of Aquarius. Hein? É chegado? Rapaziada que gosta, curtiu aí esses últimos dias, né? Negócio de peixinho, de aquário. Aí o fundo da turma cascuda pra caramba de nosso amigo Adrian Sherwood. Agradecer a participação da nossa torcida, como sempre. Tá curtindo? caixinha do jornal aí. Tá vendo a programação de cinema? Mas hoje, na saideira do Ronquinha, vai acontecer uma coisa muito interessante. Raríssimas foram as vezes em que eu pensei como acabar o programa. Qual a última música? Aí, a primeira música, certamente, é o momento que eu mais tô... Como é que fala? Focado. Mas a última... A gente vai levando, né? De um boteco voando de cabeça pra baixo. E eu sempre procuro dar uma acelerada pra neguinho não babar muito. Sim. Na fronha. Mas hoje, catando uns discos, eu cruzei com um vinil antigo pra caramba da Nara Leão. E vendo os autores das músicas, a última música do disco da Nara... Um disco de 1966 chamado Manhã de Liberdade. A última música desse disco tem como título Faz Escuro, Mas Eu Canto, de autoria da minha tara Monsueto. Eu não lembrava dessa música, eu provavelmente nunca soube que o Monsueto estava nesse disco. E ela fala exatamente dessa passagem que nós vamos ter exatamente nos próximos minutos. Ainda antes do carnaval, Nandão entra em contato com a rapaziada que participou da promoção. Watch out, Parita. Just lick back the rhythm, FI. Ah, é verdade. É. Terça-feira a gente volta. Tem o negócio do carnaval no meio. Manda um beijo pra Nara, filha do Cassim. Putz, eles estão de volta? Oh, yeah. Já voltaram, né? Agora é uma dupla. Yeah. Porra, que saudade deles todos. Um beijo, queridos. Terça-feira a gente volta. Beijinhos. Bye bye, Juca. Um beijo. Tchau, Nara Leão. Encerra o programa de hoje. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, vai ser lindo a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar, porque amanhã vai chegar. Vale a pena não dormir para esperar, porque amanhã vai chegar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vem comigo, multidão, trabalhar pela alegria, que amanhã é outro dia. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, vai ser lindo a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar, porque amanhã vai chegar. Vale a pena não dormir para esperar, porque amanhã vai chegar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vem comigo, multidão, trabalhar pela alegria, que amanhã é outro dia. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.